Bem-vindos a mais uma edição do Director's Cut. Olá. Olá. Então, hoje temos um dos nossos colegas vindo diretamente do Ribatejo. Do Riba, Texas. Do Riba, Texas. Da Brandes, se não estamos em erro. Cidade Florida. Connosco está também Silvia Pina. Olá. E é António, um prazer. E António Mendes. Sim, está bem. Eu não queria atropelar a Silvia, mas sim. Fui eu que o fiz por ti. Sim. Então vamos já falar de notícias desta semana. Ui. Começamos já com o Wolverine, que finalmente vai começar a gravar em agosto. O James Mangold a realizar. O James Mangold é o tipo do Three and Ten to Yuma, não é? Sim. Sim. Ah, então sim. Então já estou com um bocadinho de esperanças por esse filme. Supostamente o script ainda é o mesmo do tempo em que o Aronofsky ia dirigir isto. Sim, por acaso, olha, isso era uma coisa que eu ia achar piada a ver, porque o Aronofsky é esse tipo das pessoas menos mainstream que alguma vez existiu. Aliás, por favor, vão vê-lo assim. De uma das entrevistas que ele fez para o Hollywood Journal, em que basicamente era ele a dizer: ah, não sei quantos mais, os meus filhos reagem sempre quando veem armas e não sei quantos mais, e fazem piu, piu. Mas depois existe esse tipo um anúncio que mostra homens nus e eles nem sequer reagem. E assim, tipo, natural, são crianças. Desde quando é que há quanto tempo é que tu perdeste a tua infância? Com um ano, não? Diz Pedro. Estou a dizer que ainda não estão corrompidos, como nós estamos hoje em dia. Estamos muito corrompidos, pá. Exatamente. Sim. É só escuridão. Ora, prosseguindo e continuando a falar de westerns, temos um remake do Magnificent Seven. Pedro, tu é que és o senhor que sabe as traduções todas no IMDb. Magnificent Seven é o quê em português? Os Sete Magníficos. Acho que é os Sete Magníficos, sim. Não, os Fabulosos, algo do género. Isso, acho que em brasileiro não é igual em português. Mas os Sete Magníficos, aquilo é tipo uma adaptação de pelo western dos Sete Samurais do Kurosawa. Exatamente, que é um dos filmes preferidos aqui da Silvia. Por acaso, sim. Fazer um remake de um remake, quer dizer, sabe? Sim, e mesmo assim, como remake até é um bom remake. Mas calma, com o Tom Cruise. E então, qual é que é o problema? Não estou a dizer que é um problema, estou a dizer que o senhor Tom Cruise está ligado a isto. Aliás, a razão pela qual o Top Gun teve tanto sucesso é precisamente por causa do Tom Cruise, que quando fez carreira, ele não só era um rapazito bonito, como também apareceu no Risky Business, que foi um filme que teve um sucessão gigantesco. Era mais ou menos uma história que deu origem ao Pretty Woman, e basicamente o que aconteceu é que o Tom Cruise, a partir daí, ele fez esse tipo o circuito de todos os realizadores hiper famosos. Fez o Casino com o The Hustler com o Scorsese, fez a trabalho com uma data deles. Eu neste preciso momento estou a ter esse tipo uma branca gigantesca. É sempre assim, quando não se quer lembrar é que não consegue. Sim, mas nascido no 4 de julho com o Baston. Exatamente, exatamente, sim. Ainda por cima eu já tinha visto esse filme. Fez também o Magnolia. Sim, está bem, mas isso é já no fim. Mas é já meio de que carreira. Quê? Também fez aquele filme de corridas com o irmão do Ridley Scott, não foi? Sim, sim, exatamente, mas esse é o Top Gun. Não, o Dias de Tempestade. Sim, Days of Thunder, sim, está bem, mas é que o Top Gun também é do Tony Scott. Ah, é, não sabia, pronto. Se eu não estou em erro, podes também verificar. É do Tony Scott. É do Tony Scott, é. Sim. Mais alguma coisa, sim. Meninos e meninas, a sequela que toda a gente queria. MacGruber 2 vem aí. Pedro, sei que pelo menos tens o DVD em casa, do primeiro. Pois é, fico bem à barba com o Correio da Manhã, com o caralho, que foi. Estava com os 6 meses depois do filme que estás no cinema, lá o que foi. E então, é um filme de culto ou quê? Não comento, não vi. Portanto, como é que os criadores da personagem, na altura... Quando é que aquilo, corrija-me se eu estiver enganado, mas aquilo teve origem num sketch do Saturday Night Live, não foi? É uma série de sketches, sim, que aparece de vez em quando. Eu lembro do criador do MacGyver falar na altura que no Saturday Night Live não se importava, porque aquilo era uma homenagem e tal. Mas a partir do momento em que quiseram fazer um filme com aquilo, ficou chateado porque estava a lucrar, por assim dizer, com a obra do outro. E ele não achou grande piada ao facto de fazer um filme daquilo. Coitadinho. Mas eu não vi o filme, não sei se parece ou não, mas não tem ar disso. Eu sei que tu viste e acho que na altura que eu falava isso e acho que gostaste do filme, não foi? Yeah. então pronto. Epá, é giro, é giro. É ofensivo e giro. Pensa em Sacha Baron Cohen com americanices. Muitas americanices. Mas atenção, calma, o Sacha Baron Cohen, ele pura e simplesmente, vejam qualquer filme dele, ele está pura e simplesmente a tentar destroçar o americano comum. Ele está sempre com isso. Olha, vocês são tão horríveis. Olhem-me só para a maneira como vocês reagem. Na cena do ródio, no Borat, é absolutamente icónico em termos daquilo que eu estou a dizer. É que ele pura e simplesmente faz comer as palavras todas deles nessa cena. E eu não sei como é que ele teve a coragem para fazer essa cena, por acaso. Tira-lhe a subtil crítica social e é um filme muito parecido. Ok. A subtil. Fogo. Sim. Aquilo é praticamente andar às pauladas ao tio Sam. Continuando. Muita paulada já levou. O senhor Matt Wilbank, que o Pedro é um enorme fã. Quem é? Michael Caine? Não percebi o nome. Matt Wilbank. Ah, o Joey Duschbag. Epá, o gajo é só seguir Duschbag. É o Joey do Friends. Quem é? O Joey. É o Joey do Friends. Matt Wilbank. Sim, quem é? Eu não vejo o Friends. Quem é? Com o gajo que entrou nos Anjos de Charlie e que estava a namorar com uma delas? Sim, sim. A Cameron Diaz? Também. Para aí. Mas sim, o senhor Matt Wilbank ganhou um Globo de Ouro o ano passado por causa da série Episodes. Vai entrar para o Indie, vai fazer um filme chamado Lovesick, realizado por um novato, Luke Matheny, sobre um rapazito que... Rapazito, com a idade dele já é um senhor, que quando se apaixona fica mesmo doente e completamente louco. E estou para ver se depois de tanto ódio e tanta douchebagness que é conhecido o Sr. Matt Wilbank, o tipo ainda vai ganhar prémios no fim de carreira. Mas ele já tinha feito o Truman Show antes disso, pá. Sim, sim, sim. É a partir das comédias para tentar fazer filmes mais sérios. Mas acho que o Matt deve ter tido uma crise de meia-idade qualquer que o fez um bocadinho mais maturo, pá. Ah, também concordo. Mas pronto. Naquela lá tem sempre de ser lá e fazer coisas diferentes, não esqueço tudo. E ela maneira que larga o estímulo da personagem icónica. No caso do Jim Carrey eram várias, pronto. Ele era ator de filmes, era ator de séries, e então era lá fácil ter várias. Agora o Matt LeBlanc, coitado. Ele depois do filme ainda chegou a ter a mesma série de Joey, não foi? Já. Pois, ele vai estar sempre associado à personagem, não há nada a fazer. E eu, pela minha parte, a única coisa que eu posso fazer é fazer como aqueles cães que se põem na parte de trás dos carros e fazer que sim com a cabeça e não dizer nada. Mas eu agora tenho penteado a George Clooney, portanto, a coisa pode ser que pegue. Ora, para quem gosta da BD original, vai surgir uma adaptação do Dark Knight Returns, neste caso em animação, pela WB, pela Warner Brothers, sim. Vão adaptar o Dark Knight Returns e o Dark Knight Strikes Again. Provavelmente vai ser direto para DVD, mas pronto, visto que... Bom, também tendo a qualidade do Dark Knight Strikes Again... Isso foi um bocadinho mais esquisito, sim. aquilo é literalmente todos os fetiches sexuais do Frank Miller a virem ao de cima. Isso também é quase todos os livros do Frank Miller. Está bem, mas não, por exemplo, mas o Dark Knight Returns. Dark Knight Returns, safas. O Batman Year One também. Sim, o 300, ele arranja uma maneira subtil de os conseguir a fazer entrar na história. Quer dizer, não é muito subtil, mas arranja uma maneira inteligente de os conseguir integrar. No Dark Knight... Strikes Again, exatamente. Não. A cena do... Da Wonder Woman e do Super-Homem. Exatamente. Dos oceanos estraga-me isso. Dos oceanos a mexerem-se. Eles e fazem amor de tal forma que a Terra sente. Muito. Existem catástrofes naturais. Poético. Muito poético. Mas tem uma filha gira e tal. Sim. Mas pode ser que isto seja giro. Pelo menos o primeiro. O segundo, não sei como é que vão adaptar aquilo para um filme de animação para crianças. Para quem não viu, o Batman Year One também foi adaptado e é muito bom. Ok. Não é num desses em que o Batman fica paralítico ou alguma coisa assim? Não. Não, isso aí é quando ele encontrou o Bane. Sim, que o Bane parte-lhe os ossinhos todos, não é? Isso é este verão. Isso espera isso este verão. Olha, era um bom No início do filme deste verão, atenção. Era um bom filme. Olha, eu ouvi dizer que este Batman vai ter 3 horas. Este Dark Knight Rises vai ter 3 horas, talvez um pouco mais. Portanto, eu não sei se é no princípio, se é meio. Fantástico, vais ter a versão uma vez na América do Dark Knight. Tu vais lá uma barrigada de Batman. Houve lá, em Cannes, por exemplo, este ano passou a versão de 296 minutos do Era Uma Vez na América. A versão que era a maneira como... Quê? Não sei, talvez, eu não sei como é que isso ficou, mas sei que essa aí era a versão que o Sérgio Leone queria mesmo que tivesse saído para cinema. Eu não sei, provavelmente depois do filme as pessoas tinham de ir voltar a casa, reconheciam os filhos já mais velhos, tinham de ir fazer os quilómetros de barba que entretanto tinham crescido. Mas é literal, eu no Natal passado ofereci esse filme a um amigo meu, perguntei-lhe então o que é que achaste do filme, ele disse vou a 3 quartos. Oh meu Deus. Tanto sim. Tanto aquilo é curtinho, é. E tem uma cena muito romântica, tem das cenas mais românticas da história do cinema. Sim. Efeitos especiais aqui. Até o microfone concorda comigo. Sim. Ora, o Sr. Josh Trank, que nos trouxe o... Eu quero dizer hit, mas foi um hit silencioso, o Chronicle. Sim, é um sleeper hit. Foi. A crítica gostou do filme, mas o público em si não... Não, mas olha, ele conseguiu fazer a 20 milhões de dólares no fim de semana de estreia, que não foi, que foi tipo uma surpresa. Não foi no fim de semana, foi na semana de estreia. Foi uma surpresa para as pessoas. As pessoas estavam a pensar que ele ia ganhar assim, tipo, metade daquilo que supostamente ele ganhou a seguir, mas até tendo em conta o que poderia ter sido, até nem foi nada mal. Ele estava ligado a um novo Fantastic Four, um remake, estava também ligado a um seguimento do Venom, que não sei como é que eles haviam de pegar naquilo depois da tragédia que foi o Homem-Aranha 3, mas ele já pôs esses panos todos do lado, e o que ele vai fazer graças é uma adaptação do videojogo Shadow of the Colossus, que daqui parte a princípio que só o Figueirinha que sabe do que eu estou a falar. Bastante eloquente a tua resposta. Eu acho que a partir de agora eu vou ver se consigo nomear-te para Pulitzer. Eu tenho falar em francês sempre possível, até para não dizer que eu sou um pouco eloquente. Desde quando é que me é francês? Eu disse oui, não disse me. O que é me? Eu disse oui. Ah, oui. Ok, sim. Eu vou acreditar que disseste oui. Mas diz-nos já a tua opinião de fazer um filme com quase nenhuma fala em que um tipo só tem que ir acima de 12 monstros e matá-los. Já vi coisas mais que devia ter, mas pronto. O jogo é bom. Aliás, um dos grandes pontos principais do jogo é mesmo a beleza e o facto de aquilo ser tudo mais ou menos místico e não tens muitas instruções sobre o que tens de fazer e pronto. Aliás, acho que se falava nos últimos tempos, acho que chegou a aparecer um remake em HD para a nova geração. Sim. Mas não sei como é que vai ser uma experiência artal. E olha, da maneira que eu posso dizer à Adriana, queres ir ao cinema ver uma adaptação de um videojogo? E ela concorda comigo e vamos ver, pronto. Sim. Vamos ter um blockbuster artal. Sim. Pode ser que seja engraçado. Já temos o Skyfall, poupa-me. Já tive que vir o Tiranossauro sozinho, porque me enganaram, pronto. E ele não estreou em Portugal. O que é que não estreou em Portugal? O Tiranossauros. O Tiranossauro não estreou, só tens que ver e pronto. É uma chatice. Sim. Tu só estás muito só estás chateado porque tu tiveste a paciência de ir ver o Tiranossauro, que não é um filme para ti, mas tu, como viste um dinossauro na capa, achaste que devia ser giro. Aliás, ossos. É uma boa suposição. Sim. Eu fui ver o Tabu só porque tinha um crocodilo no póster, portanto. Sim. Eu fui ver a Árvore da Vida porque tinha dinossauros. É uma razão legítima para ser. Eu fui ver a Árvore da Vida porque tinha um pé de uma criança no póster. Não me processem por pedofilia, por favor. Menos é quando não houverem pro. Agora, antes sexy que... time. Sim, tu queres que haja, queres ter alibi de alguma forma? Não, quero ter alibi. Queres ter um alibi, está bem. Sim, nós estamos cheios de Sacha Baron Cohen neste programa. Certo, já precisamos de um ano digestivo daqui a bocado para o digerirmos. Sim. Uma das notícias mais tristes desta semana. Triste não no sentido de eu ligar... Espera aí, calma, eu tenho de ir preparar o meu violino, vá. Está bem, o mais pequenino do mundo. Não por estar à espera do filme ser muito bom, mas porque isto é um bocado triste. O filme G.I. Joe Retaliation, a sequela para o G.I. Joe, vai ser atrasado um ano. O seu lançamento já está feito, já está tudo. Vai ser atrasado um ano para ser convertido em 3D. Não, calma, e vão refilmar outras cenas. Pá, mas eu acho que isso é mesmo desculpa. Acho que são uns mini shoots. Depois de tu teres um filme feito, acho que não há razão para tu atrasares um filme um ano inteiro. Podes ter a noção que eles acharam que o filme era tão mau que tiveram de fazer um filme novo. Epá, mas acho que não. acho que depois do acho primeiro... Acho que eles nunca teriam essa consciência. Acho que depois do primeiro eles nunca fariam isso. Mas houve lá o Gravity, do Alfonso Cuarón, que é um dos filmes que está nomeado para o... Também vai para o prémio. Não vai para reshoots. Ele vai ser pós-convertido em 3D e, portanto, a sua estreia foi passada do outono para o próximo ano. Epá, mas isso ainda vai. Agora um ano inteiro. Sim. Pá, eu acho que é desnecessário. Mas eu não sei como é que o Gravity vai fazer. Se vai ser lançado na primavera, sem tipo a tentar concorrer para os Oscars, fazendo a mesma técnica do Silêncio dos Inocentes, que foi lançado em abril. Ou então se vai mesmo a ser adiado um ano inteiro até ser lançado em setembro de 2013. O que significa que nós temos este filme entrevado até 2013. Sim. Mas é que não se justifica, não percebo muito bem. Porque, por exemplo, o primeiro filme, acho que quase toda a gente concorda que é fraquinho. É o Stephen Sommers, mas é fraquinho. Aquela cena que não tem nada especial. Okay. Só que aquilo custou 175 milhões, não estão em erro a fazer. Fez 300. Euros? Sim, fez 300 euros. Já se compraram uma PSP depois de... Sim. Não tinha atores nenhum de jeito... O principal nem era muito conhecido naquela altura e tinha um dos irmãos Wayans, que é a coisa para afastar pessoas do cinema do irmão Wayans. Agora, este custou só 125 White milhões. White Cheeks. Tem o Bruce Willis, tem o The Rock, tem pessoal que chama pessoal para o cinema. Mesmo que seja mau, já se fazem dinheiro à mesma. Eu acho que isto... Eu acho um bocado triste se for verdade, mas eu acho que isto... É o Transformers do Stephen Sommers, pá. Eu acho que isto é febre de Vingadores. Eu acho que isto é os executivos a verem. Epá, estes gajos estão a trazer dinheiro. Se nós fizermos a cena em 3D, isto ainda mete mais. E isso é muito triste, pá. Até parece que das outras vezes o 3D não foi para ganhar dinheiro. Foi por questões artísticas. Epá, mas está bem, mas atrasar por causa disso... Mas pronto, os atores foram pagos, nós vamos ver o filme à mesma. Pá, houve lá, a única pessoa que... As únicas pessoas que fazem blockbusters e não quiseram o 3D de maneira nenhuma são o Tarantino e a Christopher Nolan, de resto. E o IMAX devia estar mais expandido por terras usas. Europeias, melhor dizendo. Eu não estou-me a lixar para a Europa, só quero cá. Sim. Ora, A semana passada falámos no Red 2 e a Catherine Zeta-Jones ir entrar. Agora já temos mais uma pessoa, já temos o Anthony Hopkins, que será o vilão desta trama. Sim! Por favor. Juntar a terceira idade toda aqui. Pedro, ainda cá estás? Estou, sim, senhor. O que é que tu achas disto? Tu gostaste tanto do primeiro. Eu não vi o primeiro, já tenho contado uma hora, já o dia tem visto, por acaso. E aliás, eu não queria essa falha porque já sei que o próximo Expendables não vai prestar. Portanto, mais vale dedicar o meu tempo ao único franchise de velhos à porrada que realmente presta aquele velho. Tu és um otimista por natureza, não é? Sim, é. Ah, não gostei do primeiro e este segundo Expendables tem o lugar de ser igual ao primeiro. E aquilo apela às pessoas com poucos standards, por assim dizer, pronto. Ok. Mas que maneira tão subtil de dizer idiotas? Não disse idiotas. O Figueirinha nunca diz idiotas, o Figueirinha diz douchebags. Não, não são sinónimos. Repara que eu podia ter dito aquilo até às pessoas que se interessem tanto. Mas não, digo. E as pessoas têm um pouco custo, está bem, para entender. É tremendamente fácil. Ora, para quem gosta de vilões, aparentemente temos vampiros no estúdio. Sim. Para quem gosta de vilões com problemas nos olhos, regozijo-se quem estava à espera do Thor 2. Estou eu a ter problemas nos olhos, tendo em conta que o sol está a incidir-me na cara. Mads Mikkelsen vai entrar para Thor 2 como um vilão ou um vilão, ainda não sabe muito bem. Só tem um olho. Hã? Só tem um olho. Não sei, mas ele... Há de ter um problema qualquer. Mas ele supostamente vai fazer o Executioner. Talvez. Talvez porque também a Enchantress está a ser pensada para a sequela, portanto ele seria o... Mas o Executioner, não, eu não sei assim muito dele, mas pelo menos a imagem dele que eu vi, parecia que ele tinha uma pala no olho, não é assim? Acho que não. Como é que o Executioner não tem uma palha no olho? Mas... Nunca fia. O resolve. O contrato dele deve estipular isso, portanto. Sim. Não, não tem. Tem uma careca. E é um bocado para forte. Eu acho que o Matt Mikkelsen não consegue fazer isto. Embora no... Como é que ele se chamava? Clash of the Titans, ele também estava fortezinho. No Valhalla Rising. Também estava para o Musquadote. Sim. Portanto, não há de ser nenhum problema. Mas estou à espera que seja algo mais de fantasia e menos humano, vá lá. Sim. E finalmente? Não, finalmente... Só uma parte em relação ao Thor 2 é que não será de esperar que o Thanos apareça. Nem o Thanos, nem o tipo que prometeu ao Loki que se a coisa desse para o Thor, eu ia atrás dele. O senhor Kevin Feige já disse que não contem muito com isso porque a história vai ser à parte. O Thanos está só para quando tivermos o Vingadores 2. Ok. Agora, finalmente, a última notícia desta semana é que o senhor Harrison Ford vai entrar na escola para o Blade Runner. Blade Runner? Para o Blade Runner. Com um papel secundário. Que já não é mau, ao menos estava o senhor. Sim. Agora, aparentemente houve um festival qualquer de cinema, uma coisa qualquer, não sei. Sim. Coisas pobrezinhas. Sim, somos nós, somos nós. É o Festival de Cinema do Arco de Cego. Sim. Tenho que dizer. Sim, sim, somos nós. A Bienal. Sim, a Bienal do Arco de Cego. Não, na realidade é numa cidade francesa muito luxuosa, perto de Mónaco, onde os ricos gostam de ir viver e por acaso se iram... à maneira de Veneza, construir lá um festival de cinema, que atualmente é um dos festivais de cinema mais famosos do mundo, que é o Festival de Cannes. Estes ricos só gostam de se reunir em sítios chiques. E ao que parece, o Amour, do Michael Haneke, foi um dos primeiros que estreou e foi aquele que ganhou a Palma de Ouro. Em segundo lugar ficou o Reality, do Matteo Garrone, que já devem conhecer se viram o Gomorra. Eu não, já não lembro o que é que trata o Reality, mas pronto, foi ele que ganhou o segundo prémio, o Grand Prix. E finalmente, o prémio do júri, que é assim tipo, digamos, o terceiro prémio, foi para o Angels Share, que é um dos que está nomeado para o prémio principal aqui no nosso Festival de Cinema. Estamos muito à frente. Sim, estamos muito à frente, sim senhor. O desgraçado do filme do Wes Anderson foi-se embora de mãos a abanar, apesar de toda a gente ter adorado o filme. Sim, o que eu ouvi, a crítica era bastante positiva em relação não, ao filme. Não, a crítica foi bastante positiva, só que estás a ver, é Festival de Cannes, nós não podemos dar assim a prémios aos americanos, não vão eles pensar que são só eles que dominam o cinema atual e portanto não deram nada. Em contrapartida deram o prémio de melhor realizador ao Carlos Reigadas, que foi um dos filmes que eu tive a pensar poder vir a fazer parte dos 22 que foram selecionados para o nosso Festival de Cinema, só que eu achei que não havia de ser. E ao que parece que em Cannes também foi um filme que trouxe um grande odioso, porque toda a gente, ao que parece, não gostou nada do filme. Disseram que era assim tipo uma espécie de... um tipo que quer ser o como é que se chama? O Malik, mas não consegue, não tem jeito suficiente. E, no entanto, deram-lhe o prémio para melhor realizador, apesar de não ter sido, o filme que foi mais criticado em todo o festival. Mas em termos de público ou de crítica mesmo? De público e de crítica. Ok. Tendo em conta que foram precisamente os franceses que puseram o Lady in the Water como o sexto melhor filme do ano em que saiu, e não terem posto o Labirinto do Fauno de maneira nenhuma. Isso é só muito assustador. Sim, é muito assustador. Eu acho que eles devem ter estado a olhar para o lado do cinema que tem o projetor e não para o ecrã. E ganhou a Câmara de Ouro, que é para o prémio de melhor realizador estreante, exatamente, para o Beast of the South and Wild, que foi o filme sucesso deste último festival de Sundance e que em princípio está assim tipo a ganhar um grande build-up nos Estados Unidos. E basicamente é isso. O Mads Mikkelsen ganhou um prémio de melhor ator. pelo The Hunt, tendo em conta que a última pessoa que ganhou o Oscar. Pode ser que existam oportunidades para o Mads Mikkelsen ser nomeado para o Oscar, mas para isso precisa-se que o Hunt seja um sucesso nos Estados Unidos, a nível da audiência. O que eu duvido um bocadinho. Não sei assim muito. O Festen foi nomeado para melhor filme estrangeiro, portanto, olha que se calhar, com um bocadinho de sorte, a Vinterberg consegue fazê-lo de novo. E finalmente o Beyond the Hills recebeu 2 prémios, não foi um, aliás, já recebeu 3 prémios. Isto acontece. Um deles é um tie. Empates? Sim, existem. No ano passado houve 2 filmes que ganharam o prémio do Grand Prix, que foi o Once a Time in Anatolia e o outro que eu já não lembro qual é que era. E basicamente os 3 que ganharam foi para o Beyond the Hills, que é um filme romeno, e que foi para melhor argumento, se bem que tendo em conta que foi o Alpes que ganhou o melhor argumento no Festival de Veneza, não sei quanto de melhor argumento aqui isto tem. E para melhores atrizes, as 2 principais do Beyond the Hills, e pronto, foi isto. Agora vamos ver o que é que isto influencia o resto do ano. Em termos de casting e em termos de prémios que ainda aí vem. Já agora, o Cosmópolis recebeu-se, tipo, que também está nomeado para o nosso festival. Recebeu uma crítica mista da parte dos críticos. Só que se nós formos a ver a maior parte dos filmes do Cronenberg, tirando o Crash, que ganhou o grande prémio. Sim, exatamente. Que é o filme que é mais amplamente odiado do Cronenberg. Foi ele que ganhou o prémio em Cannes e os outros não. E este aqui foi mais ou menos a mesma tipo de recepção que teve o Videodrome quando ele estreou. Portanto, podemos ter um bocadinho de esperança no futuro. É uma questão de esperar para ver. Sim. Exato. O que não temos que esperar é para um intervalo. Até já. To your heart. Em novembro de 2010, um jovem luso-americano bem apessoado juntava-se à organização que acabaria por mudar a sua vida. Depois de subir a pulso na hierarquia, de conquistar o respeito e admiração dos seus pares, partiu à descoberta da Europa, tendo solidificado o seu estatuto como crítico de topo e bon vivant. Hoje em dia, ele é uma autêntica lenda viva e um estandarte para todas as gerações vindouras. Se quiseres ter uma opinião do perito, se queres ler artigos com conteúdo e se o conseguires encontrar, então talvez consigas contactar... eu! Queres conhecer o panorama cinematográfico português e europeu? Queres ter a possibilidade de partilhar visionamentos em exclusivo com os melhores críticos lusos e com as maiores estrelas de cinema mundiais? Então junta-te a nós e descobre tudo o que te podemos proporcionar em cinema.ist.utl.pt. Bem-vindos à segunda parte Director's Cut. E segunda parte Director's Cut quer dizer... Pedro. Olha, okay, tudo bem? Está tudo. Isto é ótimo, isto é tão ótimo. Vamos recomendar pela segunda semana seguida um filme do melhor agrado, há dos anos 90, que foi quem? Eu não sei, não faço a menina, eu fico frio que foi com essa lógica, eu fiquei mal dono. E aí, acho que és o Bane, meu. Sim. Ah, vamos recomendar pela segunda semana seguida um filme do melhor agrado dos anos 90, que foi quem? Quem? Conta. O Tupac. Sim. Eu também. Então, isso que se pergunta, quer dizer, vocês tiveram cá no programa na semana passada e estão a perguntar isso. O que é que a gente recomendou a semana passada? Isto é triste, não é? Foi o Conan, pá. Pronto. Agora, agora, agora, são bons dizer que é o Vitor Schwarzenegger. Então, vá lá, conta-nos. O que é que tens mais Schwarzenegger a propor-nos? Pronto. Filme desta semana... Kindergarten Cop, por favor. O que é que se passou, para lá? Kindergarten Cop. Polícia... Não, eu não recomendo comédias, pá. Não, porquê? Então recomendaste o Batman e Robin. Não, eu recomendo o Batman Forever, que é um filme sério. Muito. De é a minha definição. Falar do Batman e Robin, o filme desta semana foi lançado em 99. Precisamente no meio dos meus filmes preferidos de Schwarzenegger. Um deles é o Batman e Robin, que foi lançado em 97. E o outro é o sexto dia, que foi lançado em 2000. Que é o filme aqui para a de ficção científica muito apetecível. Que entrou na minha vida pela televisão e mais tarde pela coleção de DVDs do Correio da Manhã e do Record. Sim, claro. Sim. Como mais... sim. Viste? Continua. O filme desta semana é uma autêntica de Titãs, onde estivéssemos a falar de uma película que conta com a participação do próprio Deus do filme que eu estou a falar. Estás a falar daquele filme em que tem um pointless breast shot todo tamanho. Então isso é mal. Não, mas é que aquilo é absolutamente... Olhem, rapazes, tem aqui o coisa... Ah, pá, pronto, já não dá. Não gostas de vidas gratuitas? Não, eu gosto, só que aquilo é feito de tal maneira que... Epá, sinceramente, vá, continua. No melhor programa de pior ator secundário e pior realizador, realizador que foi responsável também por 2010, o Mosqueteiro, a Relíquia, não passava da obra de Queiroz, mas do filme com o Bichabel também. E do Sonho Trevá. Mas espera aí, calma, o Relíquia é baseado no romance do Preston e do Child. Douglas Preston e do Child, que até é muito afixo. Mas vá, continua. O filme não vale nada, sim, continua. Não é assim tão mal. Até nem é muito mal, mas mesmo assim, tem aquela rapariga que fala com a vozinha assim! Aquela rapariga que é propriamente dito uma senhora de meia idade. Mas fala com uma vozinha assim! A Penelope Ann Miller. Não bem, não é a Penelope Ann Miller, é a outra rapariga, é a outra mulherzinha baixinha que... se não estou a Linda Hunt, também entra no Dune e entra no... Não, não é a Linda Hunt, é aquela que tem a vozinha pequenina e é... como é que eu hei de dizer... faz de coisa... Não, tu estás a ver este fim, eu estou a falar no Relíquia. Ah. Sim. Se não estou em erro, é a mesma rapariga que... A mesma rapariga, a mesma senhora que faz de... A vidente no Poltergeist. Que tem a vozinha assim! Ok, está bem, continua. Mas atenção, calma, este filme tem uma cena espetacular que é a Miriam Margolis a dar o cabo do canastro do Schwarzenegger. Eu acho isso fantástico. Vá, continua. A nossa colega de Gabriel Bell, no papel do Vila Brito Cital, que é Bell do próprio. Kevin Pollack, Robin Cloney, Rod Steiger, que é chamado ator no Gotham de 150, que é o Trey Westerns, entrou inclusive no, naquela contradição, no A Gota de Canalha, que é uma fantástica tradução para por um cunhado de Dinamo. E entrou também com o Kier, que vimos no Melancolia, no papel daquele entregado que virava sempre a cara quando via a Mary Jane. Passado na viragem do milénio, o fim dos dias conta a história de Jericho Cain, que é o Schwarzenegger, um homem que se desenvolve uma intriga sobrenatural a descobrir que o destino da humanidade depende de uma mulher que está sendo perseguida por uma grande força do mal. Diante do vilão que não pode ser derrotado por métodos convencionais, Jericho precisa descobrir um modo de vencê-lo, mas para isso precisará de readquirir a confiança em si mesmo e superar a perda trágica da sua própria família. Epá, as sinopses portuguesas são muito profundas, pá. É, não é? Vocês já viram o fim dos dias, o que é que acharam? Eu não lembro o suficiente para poder dizer o que é que acho do filme, mas sei que é mau. Não é nada. Não é nada. Só tem 5.5 no IMDb. Isso não quer dizer batatas, meu amigo. Epa, o Lost World de Jurassic Park também tem a volta disso e o filme é aceitável. Pá, lembro que a rapariga é tipo, sei lá, um anticristo ou o diabo pode ir para o corpo dela, ou qualquer coisa assim. É a mãe do anticristo. No que desse tipo, sim. Eu também já não vejo o filme há algum tempo, porque sinceramente acho que deixou de passar na FIC, acho que ainda passava, mas já não vejo há algum tempo. E pronto, o filme. Este filme só teve se apresentado porque foi muito bem sucedido no mercado internacional e porque vendeu aos potes em DVD. Uh-huh. Se for já para o DVD, parece lá a imagem de edição de colecionador. Que é que compraria uma edição de colecionador do fim dos dias, eu não sei. Se fosse uma do Cora, eu percebia. Lá no fim dos dias não é particularmente memorável, mas pronto. Sim, mas pronto, ok. Vá. Não era completamente mais recebida pelo público. Natal, alternativa e rock industrial são as tendências, são os géneros que a população assim, por dizer. Carnaval, Astro e Pisco, que vamos ver no fim de semana no Rock in Rio. Vamos ver hoje, Carnage e Rock Band e muitos outros. Os dias do fim, ao dia da semana, como é conhecido, é hoje, dia quinta-feira, dia 31 de maio, às 11h05, no canal Saltai. Muito bem. Este foi o filme desta semana, a Paula. Sim. E depois do Rated R, está na hora de outro momento que já é um clássico neste programa. Que é a Hora F. Pão, tio, pão, uau. E é a penúltima edição esta semana. Exatamente, porque para a semana estreia o Prometeus, que vai ser o grande evento. Não, para a semana... não, espera aí, calma. Para a semana estreia o Branca de Neve e estreia o Cosmópolis. Daqui a duas semanas estreia o Prometeus. Nós já estamos com outra na cabeça. Pronto, exatamente. Pronto. Sim. Ok. E então, hoje vamos lançar duas curiosidades acerca do início de carreira do nosso querido Fassi. Pronto, eu trato-o assim, vocês podem tratá-lo por Fassbender, mas é o Fassi. Não, eu trato-o por Mike. Eu trato-o por Bendy. Como queiram. Como queiram. É por causa dos seus dotes de ginasta, não é? É mesmo, é mesmo. Então, isto são duas curiosidades que foram reveladas por ele na entrevista que deu à GQ recentemente. A primeira delas é que quando ele era mais jovem, quando era adolescente, que o sonho dele nunca foi ser ator, mas sim ser guitarrista de metal. Roqueiro. Idolatrava bandas tipo Metallica, até deixou crescer o cabelo para ficar parecido com eles. Nós vimos um bocadinho disso no 300. Pois vimos. Sim. E o único problema é que ele até teve uns concertos lá nos pubs, só que o único problema é que as pessoas costumavam mandá-lo baixar o volume. E então ele decidiu que não tinha grande talento para aquilo e decidiu dedicar-se àquilo que ele faz melhor. Um dos primeiros trabalhos que ele teve foi a fazer um anúncio para uma companhia aérea sueca que por acaso está disponível no YouTube caso queiram espreitar. ninguém viu não, aquilo. Que ideia. Eu tenho que dizer então, que eu sou o menos fanático do Fassbender e acreditem, então isto não é isto. A tua hora, António. Sim. Não é. Não. Continua a ser a minha hora. Mas eu acho que de todos aqui eu sou o mais moderado, eu sou o centrão, vá. Então, ele, o que é que ele faz neste anúncio? Ele faz as duas coisas que ele sabe fazer melhor, no fundo, que é beber leite diretamente do jarro. De facto, posso confirmar isso. E passear-se nu pela casa. E pronto. Também posso confirmar isso, mas foi porque eu vi o Shame. Ok. O Tiago pode confirmar isso melhor porque ele sabe dos dotes de ginasta do Michael. É, mas é verdade. Aliás, eu consigo passear para casa a fazer esses dotes. Sim. Fazer piruetas e todo o tipo de. Enquanto bebe leite com chocolate e nu. Não, é leite simples. Ah, bom. Sabes que o Circo do Sol contactou-o para eu fazer uma. Um espetáculo só a fazer isso. Sim. A fazer piruetas enquanto bebia leite. E nu. Todo nu à volta do palco. Las Vegas e arrebentando quando isso acontecer. Sim. Ou pelo menos vocês os três que já estavam lá. Sim, nós já tínhamos os bilhetes comprados de avião e tudo. Constaria, mas não íamos só ver uma vez. Sim. E... Fecha a semana. Sim. Para esta semana já questionámos sexualidade o suficiente. Hã? Ninguém se ri agora neste preciso momento. Então porquê? Porque não? Porque eu quero mandar. Vá, continua. Disseste para continuar e eu continuei. Não, mas essa imagem. Essa imagem é fantástica. Bem, ouvi dizer que tu querias falar sobre o Kevin. Se conseguiste parar de rir. Por acaso, olha, existe uma cena no teu escolar de Kevin que é de uma pessoa se atirar ao chão a rir, que é basicamente a Tilda Swinton, que anda a passear o bebê e o bebê está sempre a chorar e não sei quantos mais. E então a cena seguinte tu vês, é vez a Tilda Swinton com o carrinho do bebê ao lado de um daqueles martelos pneumáticos e está o senhor. E a Tilda Swinton está ali a relaxar. Mas olha, eu gostei do filme. Está bastante bem feito. Aparentemente é uma comédia. Lindo. Pedro deve estar assustado. Estão aí os rios! Sabes quem é que lembra um espetáculo de variedades? O Michael Fassbender não andar às voltas num palco. Eu acho que com a quantidade de vezes. Já nada é sagrado, meu Deus! Foi o Director's Cut desta semana. Tem dizer, calma. Eu consegui arranjar um bocadinho de coisa. As últimas cenas são verdadeiramente arrepiantes. Sobretudo a cena em que o... Brinca ao Kai. Sim, exatamente, brinca ao Kai. Sobretudo na cena em que ela imagina-o a fazer uma vénia à frente a do ginásio antes de começar a fazer do Kai. Depois, a Tilda Swinton está espetacular neste filme. Ela está espetacular em todos os filmes. Sim, eu sei. Mas mesmo assim, neste filme, eu acho que esta aqui é uma das melhores performances da carreira dela. O filme é bastante interessante na maneira como a lida com o assunto. E aquela frase final que ele diz que... Antes pensava, mas agora... mas agora já não está tão certo de porque é que o fez... Eu acho que é bastante interessante porque ele está com medo do que é que vai acontecer, do que é que lhe pode vir a acontecer no futuro e pode... A família dele está completamente destruída, a família do Kevin está completamente destruída e basicamente existe um bocadinho... Pela primeira vez na vida a Tilda Swinton tem um gesto maternal para com o filho porque ela odiou o filho sempre do início e a razão pela qual ele saiu mal é porque ele precisamente tem um complexo de Édipo espetacular e basicamente fez a vida dele inteira foi fazer a vida negra à mãe porque a mãe foi má com ele e foi literalmente má com ele, foi uma má mãe e ela está a pagar e todas as pessoas, toda a sociedade está a pagar pelo facto de ela ter sido uma má mãe. Eu acho que é um filme que é extremamente interessante pela maneira como lida com o assunto. Depois também saiu o A Queima-Roupa, que é um bom thriller, é francês. É um bocado inspirado no Tell No One, que é também outro filme francês e que tem como protagonista o tipo do Intouchable, como é que o tipo se chama? Clouzet, o François Clouzet. Eu não vou dizer que este filme é tão bom como o Tell No One, mas eu sinceramente digo que este aqui é um bom thriller. Os franceses têm, há uns tempos atrás, tinham um jeito para fazer thrillers, de repente deixaram de os fazer quando Melville saiu deixou de ser realizador, não sei quantos mais, foi a altura do Samurai, foi a altura do Le Doulos. Portanto, durante esse tempo foi bom, depois deixou de coisa, e eu gosto que os franceses estejam a voltar a fazer thrillers, porque eles têm jeito para o assunto, e se quiserem vão ver o Abu Portão, que neste caso é A Queima-Roupa, ou em inglês Point Blank, que é um bom thriller, conta a história de um enfermeiro que é obrigado a raptar uma pessoa que foi atropelada do hospital, porque lhe raptaram a mulher, a ele próprio, e então é assim tipo uma espécie de jogo de xadrez entre ele, a polícia, os polícias maus, os polícias bons, e o... como é que se chama? Precisamente o tipo que foi raptado, que entretanto é mesmo mau e tenta também fazer todo o possível para escapar às mãos do enfermeiro. Por acaso é um filme interessante. E finalmente temos o Men in Black 3, que nós todos vimos, não foi assim? Eu vi, pelo menos. Não. Sim, nós todos, propriamente dito eu e o Tiago. Sim. Não creio que tenhas visto o Men in Black 3 aí em Abrantes, pois não, Figurinha? Não vi. Pode ver o Men in Black 3. Na altura, fui ver o segundo ao cinema e não gostei mesmo nada. Quem é que gostou do Men in Black 2? E pelo trailer, e porque não queria este 3, porque tinha mais recente do 2 do que o 1. Isso, agora vocês têm que ir ao cinema ver, ou não? Sim. Pá, eu acho que este terceiro é de facto muito melhor que o segundo, que foi uma tragédia. Para mim não é tão bom como o primeiro. Pois não é tão bom como o primeiro. Mas o Sr. Josh Brolin faz aqui um papelão um Tommy Lee Jones do caraças, a fazer de Tommy Lee Jones mais novo. Embora quando ele diga que tem aquela idade, é impossível não rir. O filme está fantástico, principalmente quando eles voltam no tempo para os anos 60. Sim. Um determinado artista dos anos 60, quando surge, também rouba completamente aquela cena. Agente W, é chamado Agente W. Sim. Também tenho de dizer que achei imensa piada ao Jermaine Clement, que é assim tipo o tipo mais pacato, e neste filme está a fazer de Nick Cave com olhinhos escuros. Quase, sim. Sim. Faltam os bad seeds. Sim. E basicamente... sim. E basicamente... Sim, isto aqui ainda é da outra vez... e basicamente ele está bastante bem como o mau. Ele faz um mau extremamente fantástico. Eu gosto muito daquele mau. E a primeira cena, eu acho que é uma cena fantástica por causa da maneira como ela começa. Que ela começa com uma rapariga a transportar um bolo. Ela está vestida de licra negra. É assim tipo toda boa, com grandes decotes e não sei quantos mais, tem uma tatuagem a dizer o Boris, e depois vem ela a segurar num bolo hiper delicado e que, no entanto, está toda a tremer, parece assim tipo meio gelatina. Eu vi aquilo e estava a pensar, epá, as saudades que eu tinha de um filme do Men in Black. Eu não tinha a noção de ter tantas saudades de um filme do Men in Black, mas sinceramente, o que é fato é que eu senti a falta daqueles tipos. Eu gosto de ver o Will Smith está de volta, eu gosto muito deles, e sinceramente digo que não é o melhor dos filmes, mas para o que é, eu acho que está extremamente bem feito pela maneira como eles conseguiram fazer aquilo. Eu acho que sim, senhor. A ação talvez deixe um bocado a desejar. Sim. A comédia não funciona sempre. Sim, não. De vez em quando é um bocado mais awkward do que ter mesmo piada. Mas como aquela, o elogio pelo agente Zed, que morreu logo no início do filme. Sim, principalmente a frase da O é mais esquisito do que propriamente engraçado. Sim. Teria piada se eles tivessem, de facto, ficado comovidos com aquilo que ela dissesse. Se houvesse uma reação mais... Sim, em vez de coisa... o que é que ela está ali a dizer? Não, eu acho que eles deviam ter começado a chorar e não sei quantos mais e não deviam ter ficado a olhar para o awkward, porque assim tinha mesmo piada e nós chegávamos a dizer, tipo, o que é isto? Mas pronto, Will Smith ainda vai fazendo umas caras de pateta para nos alegrar. A história não é nada de especial. Pois não. E é o Cinderella terias a twist in time. É quase, sim. O facto de ser passado no passado, um gajo não tira muito tempo para ter na hora, é um diz? O facto de ser passado no passado, passa por um gajo não tira muito tempo para ter na hora, é um Tira um bocadinho, sim, ele surge para aí na primeira meia hora. Não tenho certeza quanto tempo é que é o filme, 106 minutos. Talvez surja na primeira hora, na primeira meia hora, primeiros 40 minutos. A primeira meia hora, não. Primeiros 40 minutos já não. Mas primeira meia hora, sim. E depois, não rouba assim tanto. Ele depois surge também só nos últimos minutitos. Sim. Mas acho que está bem dividido entre o seu eu mais velho e o seu eu mais novo. E o Josh Brolin faz um papão do caraço, como já dissemos. E o Eterna Juventude, sim, aparentemente sim. Não, mas atenção, a Eterna Juventude é com o Tim Roth, não é com o... Também. Ah, sim, o Tim Roth também. Bom. Acho que há muito mais a dizer sobre isto. Não há. Nem sobre isto. É um programa. É um programa que nós já fizemos. Um entre muitos. Pedro, um grande abraço para Abrantes. Silvio, muito obrigado por teres vindo. Obrigado também. Vamos repetir isto mais vezes. Sim. Por favor. António, já é normal estares aqui sempre, mas sim, também espero que continues sempre. Sim. Um abraço para aqui também. E o que é que tu nos trazes de música esta semana, diz já? Trago o La Seine, da Vanessa Paradis e do M, que é de um filme que vai estrear para a semana, um Monstro em Paris, que não é um filme que... Eu posso já dizer aqui que não é um filme que não é nada de especial, mas tem esta cena, que é uma cena espetacular, e acho incrível que eles, na versão que vai passar aqui, vão passar a versão inglesa, em vez de ser a versão francesa, porque a versão inglesa tem um cantor que não é nada de especial, e nesta aqui tem o M, que é o Matthias Chedid, e ele é um bom cantor, e a música tem ritmo e dá um bom número de musical, e portanto, olhem, fiquem-se. De son lit, tellement sur terre. La Seine, la Seine, la Seine. Tellement jolie, elle m'ensorcelle. La Seine, la Seine, la Seine. Extra lucide, la lune est sûre. La Seine, la Seine, la Seine. Tu n'es pas sous, Paris est sous. La Seine, la Seine, la Seine. Je ne sais, ne sais, ne sais pas pourquoi on s'aime comme ça. La Seine et moi. Je ne sais, ne sais, ne sais pas pourquoi on s'aime comme ça. La Seine et moi. Extra lucide, quand tu es sûr. La Seine. E agora, no palco principal, Michael Fassbender, todo nu, às cambalhotas, enquanto bebe um jarro de leite meio gordo.